Paulo de Salvador. Bom dia, Webjet 6700, informação Golfo. Bom dia, passe para 1862. 1866700. Solo de Salvador, bom dia, Webjet. Correção, Torre de Salvador, bom dia, Webjet 6700, formação Golfo. Bom dia. Está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Galeão 340, Persulu 14. Decola da pista no 7 com curva direita, saída da El Transição Bless. Frequência do controle 11935, seu transponder 5520, Web 6700. Afirmativo, seu Webjet 6700, copia autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 340, decola da cabeceira 17 com curva à direita. Da El Bless é a saída, prossegue pela Persulu 14. 1935, controle Salvador 5520, código transponder, Webjet 6700. Correto, informe pronto para o checkback acionamento. Correto, informe pronto para puxa acionar o Web 6700. Informará quando pronto. Correto, Salvador, Webjet 6700, voltando. Por gentileza, senhor, poderia nos passar qualquer informação de vento atualizado? De vento atualizado? Afirmativo. 215 com meia dúzia nós. 215, meia dúzia nós. Confirmando, 215 com meia dúzia nós, Webjet 6700. Correto, correto, é isso mesmo. Sente grava. Ok, 749, passe para a frequência 118.62. 18.62. Bom dia, está pronto, cópia? 04, 6 da informação Foxtrot. Solicito nível 340 para Guarulhos. 34 Guarulhos, aguarde um instante, cópia 6749. Claro. O Web 6749 está pronto, cópia? Pronto, cópia, 6749. Guarulhos 340 pela Peruísque 50. Decolada 17 com curva direita, perfil da saída da El Transição de Ness. frequência do controle 11935, seu transponder 5521 no web 6749. Motivo totalizado 340 para Guarulhos, saída da El Transição de Nera, Peruísque 50. Decola da 17 com curva direita, chama o controle 1935, aciona 5521 no WebJet 6749. Correto, informe pronto para o posicionamento 6749. Chamando pronto 6749. Escuta, 6749. do Webjet 6700, gate 612, pushback acionamento. Livre puxa acionamento, reporte táxi 6700. Pushback acionamento autorizado, reportar quando pronto para o táxi Webjet 6700. Bom dia, Sol Salvador, que é o Azul Alfa, Yankee Bravo. Alfa Yankee Bravo, bom dia. Senhor, pressurização de reboque do pátio 3 até a posição 01, pátio 1. Inicie o reboque e reporte para ingressar no pátio 1, ok? Ok, Yankee Bravo, ciente. Jetinha 700, tá pronto para o táxi com a 98 a bordo, 3 horas e 30, alterna Confins. É 98 a bordo, não é isso? Afia. Tem táxi autorizado via Lima, reporte para ingresso na 35 e táxi sobre a pista, o Web 6700. BV táxi, via táxi em Lima, vai reportar para ingresso, cabeceira 35, táxi sobre a pista, 6700. Permitiu. Sete 649, tá na escuta? Na escuta, 6749. Qual o seu estimado para pushback?